Você é culpada porque me ajudaste com ela encontrar. Madrugada, fim de noite, momento exato em que ela sorrindo jurou me amar. Sabe quem sou, somente não sabe onde estou e com ela preciso encontrar. Até minha vida, se ela quiser. Madrugada, fim de noite, estarei ansioso de braços abertos se ela vier. Madrugada, fim de noite, lhe peço por Deus, me mande de volta esse amor se puder. No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Todas as coisas fazem lembrar você. O que me toca mais profundo é você. De todos meus sentimentos, você é o maior. Entre as dores deste mundo, esta dor da saudade é pior. Quero ser tudo pra você, pois você é tudo pra mim. Mesmo as vidas pelo avesso, que te lembra nunca esqueço. Sofro, choro, vivo assim. Porque em minha cabeça és o meu mundo de amor e de paixão. Porque quando a gente ama, sofre tanto e reclama, e só vive de ilusão. Minha esperança é que esteja sem ninguém, pois tão distante sem ninguém também estou. O mundo gira, a vida vai, o tempo passa, porém em mim sua lembrança não passou. Minha esperança é que esteja sem ninguém, pois tão distante sem ninguém também estou. O mundo gira, a vida vai, o tempo passa, porém em mim sua lembrança não passou. O mundo gira, a vida vai, o tempo passa, porém em mim sua lembrança não passou. Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha. Apresentação Zé Brito. Legal, pra você que tá acompanhando o nosso Coração Sertanejo nesse Brasil de meu Deus, onde quer que você esteja sintonizado conosco aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. Coração Sertanejo. Vejo em seu olhar, me dá vontade de te domar. Era no cio, posso farejar seu corpo quente, querendo amar. Quando a gente se ama, explode uma louca paixão. Do desejo desse amor. Coração Sertanejo.

lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento diz seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Embaçada, vejo a neve na calçada, não consigo adormecer. O meu corpo não te esquece, cobertor já não aquece essa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca pela neve que caiu. Meu inverno sem você é o mesmo que morrer congelado nesse frio. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento diz seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Coração Sertanejo. Tenho pena da vida que você tem levado. Em tantas noites de falso calor, entrega seu corpo a homens estranhos que chegam tão loucos com sede de amor. Mas se necessita de amor, você sofre e só por instantes lhe querem tão bem. Depois vão embora até satisfeitos e amor sincero você nunca tem. Você chora triste, saudade de alguém. A noite é tão fria, a casa vazia, não ficou ninguém. Lembrando de outrora, tentando fugir, sozinha se vê, porque com você ninguém quis dormir. Seu corpo é a profissão que a vida lhe deu. Porque certo dia amou de verdade alguém que a enganou e assim se perdeu. A realidade saiu pelo mundo, deixou o seu lar e não teve perdão. Mulher, o seu corpo é tão conhecido, mas ninguém conhece seu coração.

Não sei o motivo porque meu amor partiu. Como foi ingrata aqui me deixando. Enquanto ela volta, eu esperarei chorando. Morreu o dia, a noite já vem. Como vai ser triste passar a noite sem meu bem. Farei uma prece muito entristecida pra Deus me mandar aquela que amo na vida. Meu Deus, como é triste sofrer por amor. Ela não voltando, sei que morrerei de dor. A noite sem meu bem, pra esquecer meu bem, já sofri demais. Telefonei tanto e pus anúncios nos jornais. Quem a encontrar, que venha correndo salvar minha vida, pois de amor estou morrendo. Morreu o dia, a noite já vem. Como vai ser triste passar a noite sem meu bem. Como vai ser triste passar a noite sem meu Coração bem. Coração Sertanejo. Querida, maldito é esse orgulho que você carrega no seu coração. Querida, maldito é o preconceito besta que nunca lhe deixa me dar o perdão. Eu sei, eu sei que eu sou um errado. Eu sou humano e humano erra. Você com seu preconceito se acha que não tem defeito. Então me atire a primeira pedra. Eu não sou o único homem. Não tem só você de mulher. Lhe amo, mas no seu caminho faça o que lhe convier. Pra que preconceito e orgulho se a gente vivia tão bem? Te amo. O meu erro é pequeno, meu bem.

você, meu amor. Não sai não do meu coração. Peguei o bilhete, entrei no metrô pra ver se te achava. E na estação Paraíso perdi o juízo de ver como ela andava. Ela quase sem nada, toda suada, que mulher debochada. Coração Sertanejo. Yes, sir.